mais um ano. E por mais que eu tente fazer outros planos, outro ano começa com o antigo sonho de ter você comigo. E por mais que eu queira, porque você não sai da minha cabeça? Você não sai da minha cabeça. E vou pedir pra toda estrela que eu vejo pra realizar meu único desejo. Amanhecer primeiro de janeiro com você, banho de mar. Amor, me perder. Porque você não sai da minha cabeça? Porque você não sai da minha cabeça? É 31 de dezembro, fim de mais um ano. E por mais que eu tente fazer outros planos, outro ano começa com o antigo sonho de ter você comigo. E por mais que eu queira, porque você não sai da minha cabeça? Cabeça. E vou pedir pra toda estrela que eu vejo pra realizar meu